Gentleman Thief. Um programa de Miguel Vicente Costa. Um Gentleman Thief é um tipo de personagem de ficção, homem ou mulher, Lady Thief neste caso, que geralmente herdou uma fortuna e tem uma conduta socialmente impecável, mas gosta de roubar. Tem encanto, elegância, polidez, evita o uso da força física e furta não por necessidade ou desejo material, mas pela emoção do ato em si. Esta tendência pode surgir de um intento virtuoso, associado à vontade de corrigir um determinado erro ou injustiça moral, selecionando para isso alvo específico, estar conectada com uma excentricidade ou capricho por objetos raros ou, por a sua obtenção, exigir uma particular audácia ou inteligência. O Gentleman Thief rouba pelo desafio, pelo prazer do trabalho e procura evitar a violência, restringindo os seus objetivos a quem pode pagar a perda. Tem um estilo debonair, apelativo, leve e sofisticado, tentando especialmente impedir os crimes mais graves, sobretudo se a vida humana é posta em perigo. Para tal, atua por conta própria ou é auxiliado pela polícia ou autoridades. Os ideais que defende remetem ao pacifismo. Assassinar o seu alvo, roubá-lo de arma apontada ou com agressão não é muito cavalheiresco e, por isso, estes são, para si, métodos reprováveis. Não é também incomum que o Gentleman Thief dê pelo menos uma parte dos bens que furta aos mais carenciados, enquanto, cinicamente, pode comentar a injustiça social e como os ricos certamente conseguiram as suas riquezas através de processos eticamente sujos. Neste caso, é justo roubar e dar àqueles que mais precisam. Thank you. Classy Cat Burglar é alguém discreto, que entra e sai do lugar que vai despojar sem deixar vestígios ou marca de presença. Como o Classy Cat Burglar, o Gentleman Thief manifesta certo desdém e condescendência pela polícia e, muitas vezes, deixa para trás sinais identificadores, como cartões de visita, anunciando enigmaticamente quem realizou o crime. Os mais confiantes ou egocêntricos podem anunciar antecipadamente os seus desígnios para garantir um desafio. Em muitos casos, roubam pela emoção, não por uma necessidade pecuniária, uma vez que são muitas vezes ricos. É também por isso que nunca vão trocar a excitação de roubar por jogos simples ou apostas. Na órbita do Gentleman Thief, encontramos figuras nobres ou enobrecidas de bandidos, como Ishikawa Goemon, no século XVI no Japão. Este foragido é considerado uma versão japonesa do famoso Robin Hood, e a sua história ainda é apresentada no Teatro Kabuki. De acordo com a lenda, Robin Hood, o conhecido herói fora da lei, era um arqueiro espadachim, bastante habilidoso, que num ato de justiça social, roubava aos ricos para dar aos pobres. Com o seu bando de homens da floresta de Sherwood, opunha-se e combatia o xerife de Nottingham. Tradicionalmente é caracterizado envergando de vestes verdes e é uma das figuras mais populares da Idade Média tardia. Atualmente continua vastamente representado na literatura, cinema, televisão e banda desenhada. Houve um período em que os espetáculos de magia encenavam situações alusivas às práticas do Gentleman Thief. Quando o mágico fazia números para grupos mais abastados, uma parte do espetáculo incluía fazer desaparecer as carteiras da audiência, sendo estas devolvidas no final do mesmo. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman, quand brille l'heure, est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. La meilleure, gentleman, cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Arsène Lupin, personagem icónica dos contos e novelas de Maurice Leblanc, apareceu pela primeira vez em 1905 e corresponde ao Gentleman Thief. Descende literariamente de Rocambole, uma personagem de Pierre-Alexis Ponson Dutreil, e tem similitudes com a personagem de Arthur J. Raffles de Ernest William Ornung. Lupin deixa cartões de visita, é um mestre de disfarces, anuncia os seus crimes antecipadamente e mostra uma atitude romântica. Entre outros exemplos na literatura de ficção criminal, encontramos Fantômas, uma personagem criada em 1911 por Marcel Alain e Pierre Sauvestre, popular na imprensa, no cinema mudo e sonoro, televisão e banda desenhada, um gentleman thief francês e, também, um assassino psicótico. Encontramos, igualmente, Simon Templar, conhecido como The Saint, nas histórias de Leslie Charteris, publicadas a partir de 1928. Também o cinema, o drama radiofónico, a banda desenhada e a televisão explorou esta personagem. Roger Moore desempenhou o papel de The Saint numa série de televisão muito apreciada pelo público e emitida entre 1962 e 1969. Arthur J. Raffles é uma personagem concebida por Ernest William Ornung, e as suas histórias foram editadas entre 1898 e 1909. Ornung quis fazer uma subversão do estilo. Raffles não era um homem bom. Era uma criatura sombria, moralmente incerta e roubava mais para obter provento pessoal do que pelo desafio e prazer. No entanto, os leitores de Ornung viam inevitavelmente Raffles como uma figura fascinante. Raffles foi quase tão popular nas Ilhas Britânicas como Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, o autor de Sherlock Holmes, era cunhado de Ornung. Ambos, Holmes e Raffles, foram figuras centrais em numerosos filmes, séries de televisão, teatro radiofónico e no palco. gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. Put the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you, God, all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? But the Lord said, go to the devil, the Lord said, Don't you know I need you, Lord? Don't you know that I need you? Don't you know that I need you? O estilo de Gentleman Thief tem uma grande presença no pequeno e grande ecrã. Para além dos exemplos já mencionados, podemos acrescentar histórias de golpes ou de assaltos como Ocean's Eleven, realizado por Steven Soderbergh em 2001, o qual é um remake do filme homónimo de Lewis Milestone, estreado em 1960. O resultado do êxito do filme de Steven Soderbergh originou Ocean's 12, em 2004, e Ocean's 13, de 2007, realizados por ele e produzidos por Jerry Weintraub para a Warner Brothers. Os filmes combinam elementos habituais em filmes de assaltos e de vigarices, contrastando pela ausência de cenas de violência física e tiroteios, mantendo um tom humorístico. A série de televisão Leverage, apresentada no pequeno ecrã entre 2008 e 2012, nos quais cada um dos membros do roubo tem uma função específica no assalto, um aspecto presente no estilo de Gentleman Thief. A série Leverage acompanha uma equipa de 5 pessoas, composta por vigaristas, especialistas em roubo e computadores, que atuam como Robin Hoods modernos, liderados pelo ex-investigador de seguros, Nathan Ford, o qual usa os seus conhecimentos para corrigir injustiças praticadas em cidadãos comuns. A intriga de To Catch a Thief, realizado por Alfred Hitchcock em 1955, incide sobre John Roby, alcunhado o Gato, um papel atribuído a Cary Grant, um gentleman thief reformado que tenta descobrir um rival tem um modus operandi parecido com o seu. Entre a vasta representação cinematográfica do Gentleman Thief, podemos ainda mencionar os desempenhos de David Niven neste tipo de personagem, como, por exemplo, no filme The Pink Panther, de 1963, e Trail of the Pink Panther, de 1982, ambos realizados por Blake Edwards. We'll be right back. Thank you. Mr. Ripley é uma personagem criada em 1955 pela escritora Patricia Highsmith. A personagem Tom Ripley é outra perspectiva no estilo de Gentleman Thief. Tom Ripley é simpático, culto, talentoso e sem consciência moral. Serve-se da fraude, do roubo e é obcecado por um estilo de vida sofisticado. Não hesita em usar qualquer meio necessário para alcançar os seus objetivos, incluído assassinar, se tal o permitir viver a vida de riqueza que tanto deseja. Plein Soleil, realizado por René Clément em 1960, com Alain Delon, é a primeira adaptação para o cinema da obra de Highsmith com esta personagem. Seguiu-lhe Der Amerikanische Freund, realizado por Wim Wenders em 1977, com Dennis Hopper. The Talented Mr. Ripley, realizado por Anthony Minghella em 1999, com Matt Damon. Ripley's Game, realizado por Liliana Cavani em 2002, com John Malkovich. E Ripley Underground, realizado por Roger Spottiswoode em 2005, com Barry Pepper. As séries de televisão THE Cat, sendo Thomas Hewitt Edward o protagonista, desempenhado pelo ator Robert Loggia, apresentada entre 1966 e 1967, ou It Takes a Thief, difundida entre 1968 e 1970, com Robert Wagner no papel principal. São outros exemplos deste tema. O ator Pierce Brosnan faz o papel de um milionário que age como um gentleman thief em The Thomas Crown Affair, realizado por John McTiernan em 1999, um remake do filme homónimo de 1968, realizado por Norman Jewison, com Steve McQueen e Faye Dunaway. Na primeira versão, nomeada para 2 Oscars, Thomas Crown planeia o assalto a um banco apenas pelo desafio lúdico subjacente e, no segundo, está em jogo o roubo de um quadro de Monet, avaliado em 100 milhões de dólares, exposto no Metropolitan Museum of Art. O ator Alex Ho, encarnando a personagem Cobb no filme Following, realizado por Christopher Nolan, em 1998, arrasta um jovem aspirante a escritor a assistir a uma série de roubos, acabando depois por ser acusado de um homicídio que não cometeu. O ator Peter O'Toole, no papel de Simon Dermot, em How to Steal a Million, realizado por William Wyler, em 1966, finge ser um ladrão de obras de arte. Charles Bonnet, o ator Hugh Griffith, um dotado falsário de arte, dono de uma invejável coleção, depois de vender um quadro de Paul Cézanne, pintado por si, empresta ao Museu Kéber Lafayette, em Paris, uma Vênus de Benvenuto Cellini, esculpida pelo seu pai, deslumbrando o diretor e o público. Para essa obra está exposta, é feito um seguro de 1 milhão de dólares e a seguradora exige um exame técnico à estátua, receando que uma peritagem científica conclua que esta não é verdadeira. A sua filha Nicole, a atriz Audrey Hepburn, com a ajuda de Simon Dermot, que ela julga ser um sofisticado ladrão de obras de arte, planeiam roubar a escultura no museu e escapar ao escândalo e à cadeia. Dermot finge ser um ladrão, mas na realidade é um detetive privado, especializado em furtos de obras de arte, em falsificações e consultor em sistemas de segurança de museus. Frank, o robô, do filme de ficção científica Robot and Frank, realizado por Jake Schreier em 2012, não é uma máquina particularmente elegante ou refinada. Oferecido pelo filho para cuidar do pai, um idoso ladrão de joias, este não faz distinções morais nas tarefas. Frank percebe que o robô pode ser usado para realizar furtos. A película veicula aspectos arquetípicos do gentleman thief, com uma pesquisa meticulosa antes de cada trabalho e a noção de que apenas those insurance company crooks serão afetados pelos seus assaltos. O barão Felix von Geigern, o ator John Barrymore, em Grand Hotel, realizado por Edmund Golding, em 1932, é uma variante do género. Roger Brown, o ator Axel Henny, protagonista de Headhunters, filme norueguês realizado por Morten Tildum, em 2008, tem um estilo de vida opulento graças a ser um ladrão de obras de arte que, com a ajuda de um amigo que trabalha numa empresa de segurança, rouba os originais e deixa uma réplica para a sua vítima. Thank you. tema do Gentleman Thief e as suas numerosas variações e adaptações é intemporal, como se pode apreciar desde a longínqua Idade Média até aos dias de hoje. Continua a ser representado e caracterizado, seja através de obras literárias, cinematográficas ou gráficas. Talvez o seu êxito resulte da narrativa intrigante que envolve a personagem, do seu engenho, da sua elegância e subtileza capaz de cativar e apelar às emoções. O espectador aprecia a sua inteligência e desapego e tem vontade de saber qual será a sua próxima ação, o próximo plano e risco, bem como o destino da personagem. Além disso, embora seja um ladrão, é inegável que cria um elo de tal forma forte com a audiência que esta chega a considerar justificáveis e justas as suas ações, resultando num desejo de que os seus planos, embora aparentemente obscuros ou ilegais, sejam bem-sucedidos. Este programa teve locução e realização de Miguel Vicente Costa.